Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar, sai. Poucos ouvidos. Fala galera, mais um Poucos Ouvidos por aqui, muito bom ter vocês aqui. Estou com o querido Max Huser, uhul, festinha, com Júlia Maurano, para mais papos musicais loucos. E eu queria saber, como vocês já começam a perceber, fala mesmo, Ju, o que que tá pegando? Oi, Théo, oi, Max. Bom, o que que tá pegando? Essa semana eu tô fodida, tô trabalhando, tô estudando, tenho prova. Então, eu assumi ficar só ouvindo o ambiente todos os dias da minha vida, o máximo de tempo possível. pra tentar acalmar, assim, alinhar meus chakras, ficar de boa. E eu escutei muito o Avalon Sutra do Harold Budd no repeat, assim, escutei pra caralho esse disco. E também dei uma fuçada na discografia dele, coisas que eu ainda não tinha escutado. Foi bom. Muito bom. E inclusive a gente falou do Harold Budd na última vez, se eu não me engano. Falamos. A gente falou sobre uma outra música dele muito boa também. Então, eu queria saber, fala mesmo, Maxwell, what's going on? O que que tá pegando? E aí, pessoal, boa tarde. Théo, Júlia, queridos ouvintes. Bom, o que que tá pegando? Essas últimas semanas eu tenho escutado um EP de uma compositora canadense. Uau. Que me pegou muito de surpresa, assim, até porque é um... Enfim, um som mais contemporâneo, eu diria, assim. Ela trabalha com música textural e... Enfim, com padrões rítmicos sincronizando e desincronizando. Então, é um trabalho bem interessante. E, enfim, acho que queria dar essa dica, né? Calma. Mas qual que é o nome? Eu não falei o nome dela. Não. Sarah Feldman. Sarah Feldman. Feldman? Feldman. Ela tem a ver com Morton Feldman? Morton Feldman. Então fica aí a dica conjunta, que o Morton Feldman também é um compositor meio do minimalismo, meio de música concreta, música de sistema. Fica a dica. Bom, nossa. Então é isso aí. Sarah Feldman, o EP chama Grids. E pelo que eu vi, só tem no Bandcamp. Não rola no Spotify. Então... Isso é um certo valor, eu diria. Agrega um certo valor. Bom, então... Fala, Théo, fala mesmo. O que você tá pegando? Théo, muito bom. Sim, que legal. Bom, o que tá pegando pra mim foi que lançou... Bom, dia 31 do mês passado, no Instagram do My Bloody Valentine, eles soltaram um vídeo com o dia 31 piscando, assim. E todo mundo ficou meio... O que vai acontecer, né? Vai saber, novo disco... Na verdade, é que as coisas deles voltaram pro Spotify. Olha só. E ao mesmo tempo, tá rolando umas reprensagens dos vinis. Acho que principalmente do terceiro e do primeiro, que não tinha, tipo, muito, assim, tinha mais o Loveless. E isso, pô, uma banda de coração que eu tô escutando muito. Então, o terceiro disco do My Bloody Valentine, chama MBV, de 2013. É minha dica e meu... O que que está pegando dessa semana? Nossa. Então, como o que está pegando dessa semana? Está pegando pouco. Vamos para o nosso tema principal aqui, que é até onde o seu ouvido vai. E, então, vamos lá, polêmica agora. Eu acho que a primeira coisa que a gente vai fazer a pergunta, que era a nossa pergunta um pouco mais planejada, é prog e punk. O que eu queria dizer antes da gente abrir para a roda é que são dois gêneros que são peculiares juntos numa mesma questão. Primeiro que são assim, dois gêneros bem ingleses. O punk um pouco mais anglo-americano, né? Tipo, estadunidense. Só que, tipo assim, são dois gêneros que, tipo, tem gente que odeia muito. Acho que esse é um grande princípio. Prog tem que falar, não, prog não dá. Tipo, que isso é um absurdo. E ao mesmo tempo tem gente que fala isso do punk, pesado, sei lá. E, tipo, no fundo, os dois falam isso dos dois. A galera do prog fala mal do punk, a galera do punk fala mal do prog. Num certo sentido, dizem que é uma certa posição, mas ninguém sabe. Então, eu queria saber de você, Dr. Max Huser. What you think about rock... Não, punk, prog. Pareceres, primeiro. Pareceres. Raios, problemas. É, eu não sei. Eu acho, primeiro, eu também sinto, assim, essa polarização, né? E que eu acho... Eu não consigo entender hoje em dia ainda ter isso, sabe? Eu acho que na época possa fazer... Não, podia fazer sentido, assim, uma coisa. Quem realmente entrava de casa... Porque pensa, o prog como um som novo, né? O punk como um som novo. Puxa vida, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, consegui entender as pessoas tomando um lado, indo mais atrás de um repertório, né? Sim, até porque... É. É, sei lá. Bom, uma coisa de época, não é que só você ia escutar o disco como você ia ver um show, por exemplo. Exato, é. Uma coisa do tipo. E as coisas estavam sendo lançadas na época, então tinha todo um... Mas hoje em dia eu acho muito esquisito as pessoas ainda se fecharem, sabe? Totalmente pra um estilo. Sinto que isso é uma coisa bem conservadora também. Acho que... Não sei, do movimento, assim, dos... A galera que curte bastante ouvir som, isso já tá abrindo um pouco mais. Pra mim é uma parada bem conservadora, tipo, ainda manter isso, sabe? É, e sinceramente, tipo assim... Ah, não vou ficar acusando aqui as pessoas. Mas é que tem gêneros que tem fãs muito aficionados que são um pouco... overprotetores do seu gosto, do seu gênero, no sentido que ficam com essa mágoa com as outras coisas, parece... mas... É que sinto que isso vem um pouco de um... De incluir o gênero num estilo de vida. É uma coisa que transcende o simplesmente gostar ou não gostar daquilo. É realmente você assume que aquilo é você também, né? Mas também assim, como diria o Dalai Lama, vivo The Clash, ombre minimum, entendeu? Então, tipo assim, vivo o Yes, vivo The Clash, tá, cara? Acho que, no fundo, essa é a filosofia. É que eu acho engraçado, assim, é que... Assim, primeiro, concordo plenamente com a Judy que isso é uma visão absolutamente conservadora da música. Acho que você colocar um trabalho, né, uma criação acima de outra, falando que ela é superior, já é em si você se tirar de um lugar reflexivo e ir para um papo bem preguiçoso. Então, bom, já tirando isso do caminho... Tô contra todas essas pessoas. mas eu acho engraçado as pessoas falarem assim... Eu não gosto de punk. Sabe? Mas tem tanta coisa, cara. Sabe? Ou prog também. Mas mesmo dentro do prog, tem tantas fases, sabe? Você tá falando do prog, assim, do começo. Você tá falando do primeiro disco do Yes ou você tá falando de um disco dos anos 80 do Yes, sabe? Não, ou do segundo disco do Yes. Ou do primeiro disco do Yes. Sabe? Né? E assim... E, sinceramente, eu quero abrir também essa discussão sobre o prog, que, pra mim, no fundo, sempre foi uma incógnita o prog, sabe? Eu entendo as bandas que encabeçam, mas, assim, de fato, parece uma coisa muito abrangente esse gênero, que você consegue encaixar desde um som, sei lá, tipo... Não sei, parece uma coisa muito, muito ampla, assim, e... Nunca consegui fechar muito esse gênero na minha cabeça, sabe? É que eu acho que o prog realmente ele tem muito mais a ver no sentido com um certo tipo de ideia musical produzida nos anos 70, que é tipo assim, uma mistura de qualquer coisa. Eu acho que esse é o prog, no fundo. Tá. Uma boa mistureba. Por exemplo, um Yes, que diriam que é uma mistureba entre uma música clássica e um rock and roll, ou até aquela, o Formata, como é que é, aquela banda italiana de prog, que é tipo o Pavarotti cantando um progão, tá ligado? Ou no fundo, que não é um Pavarotti cantando um progão, é um Pavarotti cantando um rockão, mas é o Pavarotti cantando, então, saca? Então, é prog. Eu acho que o prog, no fundo, tem a ver com essa mistura e, além disso, tipo, pensando, tipo, como eu cheguei no prog, por exemplo, que eu sou bem fã, assim, de prog e de punk, inclusive, tipo, eu escutava muito metal. E aí, do metal, a minha porta de entrada pro rock and roll, que não o clássico de sempre, tipo Led, AC/DC, Black Sabbath, sei lá, de sempre, mas tipo, até pra um certo Tame Impala da vida, um Pink Floyd mais doido, foi o prog, cara, foi o Emerson, Lake & Palmer, saca? O Van der Graaf Generator, que tinha um certo estímulo que eu, como um fã de metal, me pegou, assim. Então, sim, eu acho que também... E o Zappa? Ai, putz, eu... Cara, eu tava pensando nisso ontem. E o Zappa? Essa é uma discussão, né, que dura dias. Então, eu acho que assim, a primeira coisa do Zappa é, se a gente for levar na ponta da caneta a minha definição de prog, ele tá dentro. Ao mesmo tempo como várias outras bandas estão dentro. Até o Rolling Stones. É, eu não sei. É que eu acho que assim, o prog depende do que a gente tá... Da onde a gente tá partindo, né? Porque o prog, ele pode ser uma ideia, né? Uma intenção, uma posição, sim, diante da composição... Mas ele também é atribuído como um conjunto de estéticas e técnicas composicionais de um determinado período de tempo, né? E associado a bandas, mas... E sim, nesse sentido, sim, assim, por exemplo, tem pessoas que falam, não, porque o prog, quando ele chega nos anos 80, não é mais prog. Mas, ao mesmo tempo, ele é prog como ele sempre foi. Porque eles estão, tipo... Ainda com esse posicionamento de olhar o que está acontecendo em volta. Tipo de música feita não importa, né? É, exato, pode ser um dream pop com, sei lá, música regional japonesa e pode ser um prog. Acho que sim. Não consigo nem imaginar isso que você falou, mas eu acho que sim. Mas aí o Zappa, putz, eu já tive essa discussão algumas vezes com algumas pessoas e já foram amistosas e completamente caóticas. E nunca cheguei numa conclusão. Porque nessa parte... composicional, isso falando, né, do jeito que eu vejo o prog, sim, dessa parte composicional faz todo sentido, mas na parte estética me parece que ele já, atacou outro já lado. Tava em outro lugar. Não, também foi uma coisa talvez do... não de fato um rock progressivo. Exato. É, ele mas pode um prog... ser um prog, mas ele maybe, não tá... Mas, por exemplo, eu acho que o Zappa tem um outro problema dentro dele, que é a mesma questão do tipo... transformar o prog em uma coisa só, que é tipo, a discografia do Zappa é grande pra cacete, tipo, tem de tudo, assim, sabe, tem o Steve Vai solando, mas também tem, tipo, The Mothers of Invention, que é mais, tipo, totalmente, tipo, piração, só que meio um rock anos 60, aí tem, tipo, a fase Apóstrofe, Overnight Sensation. Então, o Apóstrofe, que... do jeito que eu vejo, é um álbum totalmente prog. Sabe? As músicas total. São emendadas, tem passagens totalmente instrumentais, tem uma coisa de uma história que ele conta com personagens. Então, pra mim, ele é muito próximo do prog. Não só ele, como o Joe's Garage também. Sim, sim. Que também é uma super história, tem três atos, tá ligado? Mas o Apóstrofe me traz essa sensação bem... típica do álbum prog pra mim, que você bota pra ouvir e vai até o final. Sim, e você, cara, é foi o conduzido. Primeiro álbum do Zappa que eu amei, assim. Sim, o meu também, olha só que... Tipo, com certeza, cara, nossa, gastei o disco, assim. Eu lembro que eu fui pra Londres e eu falei, nossa, tem uma graninha. Olha a decisão, essa decisão é boa. Ou o Apóstrofe, ou o Court of the Crimson King. Qual que eu vou trazer? Nossa, e aí apóstrofe. Eu falei, não, vou trazer o Apóstrofe. E trouxe o Apóstrofe, ele entortou no avião. Ah, não. Tipo, não. Agora eu tenho dois, tá ligado? Tipo, eu tenho o segundo e eu tenho o torto também. Nossa, mas que deprê. Ele entortou no avião, fiquei muito deprê. Deprê. Bom, e aí eu queria saber do punk, né? Porque eu acho que tem essa coisa do... O limite do prog é o limite da chatice, parece que as pessoas falam, sabe? Uma coisa tipo assim, até quando você aguenta, tipo, realmente esse solo infinito? Ou é tipo, sabe, tipo, essa letra sobre, tipo, um bosque encantado, completamente doido, entendeu? Aí, sim, tipo, e acho que também, mas só um comentário sobre isso, eu acho que é isso. E o quanto que realmente isso te toca no nível de... Sim. Quase de transcendência, né? Aquela experiência musical louca, assim. E o quanto que isso é só meio... Você só ouve falar... Tá, isso... E o quanto isso define mesmo o prog. Pretencioso, assim, só. Né? Tipo, o quanto isso realmente define o prog. Porque você vai pegar, por exemplo, LED... É tipo letra do Senhor dos Anéis, tá ligado? Tipo, por que não é prog também? Não sei. Mas, anyway... E aí o problema do punk, ele é totalmente... Parece que de vez em quando a galera acha que é um problema de audição, né? Tipo assim, não, está muito alto, meu ouvido vai estourar, sei lá. Tipo, não, as pessoas não sabem cantar porque ela só tá falando, tipo... Sim. É, eu acho é um que... tipo de... Sei careta lá. Careta pra caralho, não é isso? É, eu acho que tem uma coisa engraçada entre os dois, que assim, muita gente reclama do prog falando... Ah, é um saco, cara. As músicas são enormes, sabe? Os caras só ficam tocando. E no punk a galera fala, é um saco. Os caras não tocam nada, sabe? Não dá pra entender nada. O que você quer, né, caralho? O que você quer, cara? Assim, não, e aí, são duas opiniões muito preguiçosas, sabe? Exato. Porque claramente, alguém que fala que os caras do punk, né, que são definidos por eles não tocarem nada, foi uma pessoa que claramente não ouviu o punk. É, assim, tava xarope, né, cara? Não ouviu. É, me parece muito um discurso que as pessoas repetem, sabe? De alguém que elas ouviram falar isso. Sim. E elas saem repetindo por aí como se... Né, como uma carta na manga, assim. Uhum. E, cara, tipo... Outra coisa que eu acho que completamente, tipo, destrói toda a questão punk prog. Tipo, destrói. Deixa no li. Tipo assim, uma banda que pega tudo isso e fala, tipo assim, ó... Fuck you. É, o Clash. Tipo, pra mim, tipo, o Clash é tipo... Tocam tão bem quanto a galera do prog. Tem músicas tão desenvolvidas, arranjos tão inteligentes, letras tão legais, melodias tão geniais quanto. E, tipo, discos inteiros, tipo, Sandinista, tá ligado? Tipo, um disco duplo enorme ou triplo até. Que, tipo, também não é uma historinha necessariamente, mas, tipo, ele é uma certa historinha, saca? E, tipo, eu acho que o Clash dá essa rompida de barreira, não sei porquê, tipo... Inclusive, fez aniversário do primeiro disco do Clash, dia 8. Ah, é? É. Foi o primeiro dia do lançamento. E eu acho que os dois também, eles têm um pouco essa questão de... Eles são gêneros... O nome punk, o nome prog, são nomes muito grandes. Então, tem muitas coisas dentro desses exato. Gêneros que conseguem ir pra muitos lados diferentes. A gente exato. Tem... No Clash, realmente, é um negócio mais cru, talvez, né? Não sei, um negócio que junta meio a vibe, a estética, não sei. Mas tem muita coisa que parte disso, né? Tipo, pô, até a diferença entre um Clash... Aí, tipo, eu sei que a gente tem um problema aqui com Sex Pistols. Tem uma pessoa que é um pouco perdida. Mas, tipo, eu acho que nem uma boa. Mas, por exemplo, um Clash versus um Exploited, por exemplo. Não sei se vocês estão familiarizados com o Fuck the USA, sabe? A música do Exploited. É tipo, o que o Exploited representa como um som punk e o que o Clash representa como um som punk... Até de vez em quando o Exploited, que a galera do Moicanão fazendo um som, aquele bem som tipo punk, tipo estilo Tony Hawk, joguinho do Tony Hawk, tá ligado? É tipo, o Clash é muito mais punk nesse sentido sim. do que o Exploited. E aí tem o Ramones também, que é outro fora da curva, que nem falava que era punk. Aí tem o Bad Brains, por exemplo, que é tipo, é punk, mas será que é hardcore? Tipo, aí tem o Crass, que é tipo, os hippies ingleses que viviam numa comunidade hippie e era uma banda de tipo... Meio punk, mas não tinha punk. Então, tipo, será que não era um prog tão absurdo que virou aquilo? E tem o Gang of Four também, que falam que é pós-punk, mas é mais punk do que muita banda punk. Exato. Então, putz, é... Nossa, esse o também... Gang of Four, Otel, você lembra disso? Sim, a gente tem uma história muito boa. Nossa, o Gang of Four veio pro Brasil com uma formação toda nova, né? Acho que, se eu não me engano, só tem um integrante antigo. E eles vieram pro Brasil, isso o quê? Em 2017, 2018? É, acho que sim. E eu queria muito ir nesse show, muito. E eu não consegui comprar o ingresso. Não lembro nem se eu realmente não tinha conseguido. Mas eu encontrei o vocalista atual do Gang of Four no Instagram. Ele tinha pouquíssimos seguidores. Eu, vou mandar uma mensagem pra ele e pedir o ingresso. Não acredito. Eu mandei e ele respondeu. E ele falou, sim, pode vir. Eu não tipo, acredito. E, mas isso olha, é aquele show no Sesc Pompeia? É, exatamente. Eu tava lá, show. Meu. Foi demais. Não, e aí, olha o que rolou. Eu tava trabalhando essa noite, ia ter show da Fernet. E, tipo, ele falou pra mim, só pode vir na sexta, no sábado não rola. E eu não pude ir. E eu perdi essa Não acredito. Ainda defendo que você devia ter ido, Ju. Apesar de que você tava trabalhando comigo, tipo... É, eu devia ter ido. Eu não fui... Porque eu também tinha esse compromisso, assim. Ou, por exemplo, agora que você falou do Gang of Four também, The Fall, né, cara? Nossa, sim. E também entre o punk, o pós-punk, de vez em quando até um disco, de vez em quando uma balada Irish. Tipo, o The Fall foi uma ótima descoberta da quarentena que você também me mostrou, Théo. Nossa, eu pirei, cara. Ano passado eu fui bem longe no The Fall e também vários discos. Nossa, é bem foda o The Fall. É incrível. Aquela primeira... Como é que chama aquela primeira música do Ben Sinister? Nossa, é muito boa essa música. Não é Danger. Calma, eu vou achar. Putz, eu vou... A gente acha aqui. Mas é louco isso, como tipo... Sei lá, e tipo, e no punk, tipo, vocês têm algum problema com alguma coisa? Tipo, tirando. Bom, temos um elefante na sala. Olha, temos vamos deixar. Vamos logo. Vamos escancarar isso. Eu tenho uma questão explica. Com Sex Pistols. Se explica. E a minha questão com o Sex Pistols é, primeiro, assim, antes de tudo, totalmente pessoal. Em momento algum eu quero questionar a qualidade do trabalho deles. Mas, assim, tem uma coisa extremamente marcante pra mim, que é justamente por causa do que é punk pra mim. Quando eu ouço um álbum, por exemplo, do Clash, que eu gosto muito, e que eu ouço, assim, volta e meia eu volto a escutar. Ou, sei lá, um que eu também, pra mim, representa muito essa sensação, aquele álbum do Richard Hell and the Voidoids. Sim, and the Voidoids. The Blank Generation. Inclusive, o batera é o batera do Ramones, né? O segundo. Ah, você sabia disso? Sim. Só que ele não chamava Ramone ainda, né? Mas, tipo, o que eu sinto escutando isso, quando eu ouço Sex Pistols, pra mim, não vai pro mesmo lugar. E, de certa forma, não sei, me soa... Não sei, é estranho, não me bate de nenhum jeito. Aquilo é uma banda neutra pra mim e isso me incomoda, porque geralmente quando eu ouço punk, mexe comigo, assim, inevitavelmente. E cara, esse é um sensação... tipo de coisa que eu valorizo muito, esse tipo de opinião. O tipo, realmente não me toca, sabe? Essa coisa, tipo, não é que, ai não, me incomoda e sei lá, tipo realmente não me toca, tipo... Sim. Acho que esse é o mais sincero que você pode não gostar de uma música, tipo. Total. Eu acho, é bom, disse esclarecido, pode continuar pra gente não ficar com essa pulga atrás. E eu queria dizer, tipo, que assim, eu gosto de Sex Pistols, eu não acho mesmo a melhor banda punk, nem a primeira banda punk que teve, tipo, mesmo, longe disso. E o Johnny Rotten é um babaca, um schmocaleno, tipo, eu queria deixar isso aqui bem claro, tipo, não é por ele, tá ligado? Não é por ele, é com certeza, tipo, eu gosto de Sid Vicious. É, apesar de ele também ser um babaca, mas ele é um babaca que... Mas, bom, pelo menos não durou tanto tempo pra ser tão babaca. Mas, tipo, por exemplo, eu achei muito bom que você falou do Richard Hell, porque eu acho que tem uma questão... Eu não tenho nenhum limite com o punk. Tipo, realmente, tipo, eu extrapolo todos e vou um pouco pra frente ainda. Tipo, nenhum? Nenhum. Tipo, eu escuto tudo. E, tipo, eu gosto, por exemplo, GBH, tá ligado? Tipo, piro em GBH, tipo, desde... Caramba. Sei lá, eu lembro que meu CDzinho de 10 anos de idade, tipo, tinha California Burrows. Foi uma das primeiras músicas que eu, tipo, realmente curto muito. Mas, tipo, eu fico muito na noia, tipo, entre os Estados Unidos e a Inglaterra. Pra não falar do mundo, né? Porque tem o Brasil e tem várias outras coisas. Mas, tipo... Como eles vêm, o punk vem de lados completamente diferentes, tipo, e motivos e impulsos. Uhum. E, tipo, porque o punk americano, ele se esbarra num art rock de um jeito tão tangencial, sabe? Que eles estão sempre se cruzando. É bem confuso. Então, tipo, a distância entre, tipo, uma Patti Smith, um Television, aí chega o Richard Hell, que ele já é, tipo, bem mais punk, né? Tipo. Ou até um Stooges, que é, tipo, antes de toda a brincadeira começar, tipo. É. E um MC5, tá ligado? Tipo, essa galera... E aí, tipo, tem galera de Nova York, mas o Stooges é de Detroit, tipo, tudo bem, depois eles foram pra Nova York. E, tipo, o punk inglês, ele já cai num lado que ele... Ele tem muito... Eu acho que ele tem... O punk inglês tem um peso pós-guerra mais louco. Total. É interessante isso. Realmente sempre vem de um... Talvez seja uma forma de expressão que abrace vários contextos, né? De insatisfação, de revolta, ou até de excesso de energia. Às vezes eu sinto que o punk vem muito de um... Às vezes você não tem uma revolta clara, mas é tanta coisa dentro de você que você precisa... Aí também tem isso, né? Tipo... São Paulo teve muita banda punk. Muito, teve, pô. Não, sim. Não, e destaca aqui que, tipo assim, de todas as bandas punk e hardcore desse mundo, Tipo, com certeza o Ratos de Porão tá no top 5. Então, e aí que aí já vai ter gente que vai falar que não é punk, né? Exato, então, mas é punk hardcore. Muito... Mas o sentido é, essa vibe que o Max tá falando, que o bem disse o Iggy Pop, is another year for me and you, another year with nothing to do. É. Oh mine, boohoo. Tipo, é isso aí. É, tipo, eu acho que esse é o ponto. E também tem uma coisa do punk inglês. Não, fala aí, Max, fala aí. Não, eu só ia comentar que essa energia, por exemplo, essa, quer dizer, essa postura diante de tanta energia é uma coisa que eu sinto muito ouvindo Kinks, por exemplo. Sim. Eu acho que o Kinks tem uma coisa pré-punk absurda, sabe? Então, que tem o proto-punk, né? Que é um gênero que também eu adoro. É que eu nem colocaria no proto-punk porque também tá muito distante do proto-punk, sabe? É. Mas tem uma coisa de assim, você sente que os caras só acordavam todo dia e falavam... Hoje é mais um dia que eu vou fazer não sei o quê, mas eu vou fazer alguma coisa, sabe? Total. Nossa, é que Kings é que, tipo, você vê, tipo, sei lá, All Day, All Night. Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que é 63. Tá ligado? Sim. Uhum. Tipo, é muito cedo. É muito enérgico, é muito pesado. Muito. Que nem The Sonics também, essa onda, assim, sabe? E de vez em quando é pesado... Por uma certa... De vez em quando essas coisas são consequências também, sabe? E até é por isso que eu defendo tocar mal no punk, num certo sentido. Ou não ter um esmero de um lado... Tipo, falar que a galera toca meio mal, na verdade, é tipo só não entender que a galera tem percepções mais intuitivas sobre o que é tocar. Sim. Total. E isso, tipo, abre umas portas que, por exemplo, The Clash. Porra, Straight to Hell, que a gente ouviu no último Bom Demais lá, que rolou. Porra, essa música é muito absurda. Sim, é muito. É muito, esse arranjo é absurdo. Não, é, tipo, eu acho maravilhoso. Que tem, cara, uma coisa também, o que é essa simplicidade, né, que colocam como tocar mal, porque eu acho assim, você pegar alguém que é muito virtuoso na guitarra, uhum. dificilmente essa pessoa vai conseguir fazer um arranjo, sabe, de guitarra pra uma música que soe que nem as guitarras do Gang of Four. Exato, não vai fazer. Mas ele não vai nem conseguir, pra ele tá errado, né? É, porque tem uma coisa também das... É tanta minúcia nesse jeito de tocar, sabe? Que resulta numa sonoridade específica. Sim. Que, enfim... É, ou melhor, você é tão ruim que você precisa de tanto tempo pra fazer que você faz melhor. Não, mas é o famoso, tipo assim, bom play, más ideias, boas ideias, mal play. Eu prefiro boas ideias, mal play. Porque o play se resolve, tá ligado? É. Depois você se resolve. Tipo, e eu acho que esse processo assim, intuitivo, ainda de uma perspectiva de alguém que não toca, que é a minha, no caso, sempre me acessou muito mais. Exatamente por talvez eu até não consegui ter essa clareza sobre qualquer aspecto técnico muito, muito profundo. Pra mim é muito raso isso, sabe? Tipo, beleza. Óbvio, tem coisas ali muito incríveis, os sons maravilhosos, coisas muito, muito fodas e pesadas, assim, no sentido de peso mesmo, de força. Mas esses processos mais intuitivos sempre levam para um tipo de experiência muito mais intenso para mim, assim. Exato. Eu acho que, inclusive, muito mais reconhecível para uma pessoa que não toca. No sentido de... Porque, no fundo, a intuitividade é, tipo, uma organização de pensamento do ser humano. Que, tipo, você pode, tipo, organizar uma frase de guitarra como você organiza um lava-louças. Uhum. Saca? Tipo, porque Sim. você acha que o prato fica melhor aqui, o copo vai lá e vai tudo caber. E aí, tipo, sabe? Se tivesse uma aula de lava-louça, eu ia te falar um jeito de organizar, tá ligado? Uhum. Então, tipo, no fundo... eu concordo, eu acho que toca mais de vez em quando. Sim. E eu acho isso muito bonito do punk mesmo. É realmente bonito, assim. Sim. Inclusive, adoro a Ju tocando guitarra. É um acontecimento. É, eu acho que talvez ele a gente tenha mais, não sei, mais exemplos de pessoas que se conectam afetivamente mais com o punk, né? Mas eu acho que, não sei, pra mim o prog é uma música... absurdamente emocional também, eu também. Sabe? De, uhum. Tanto quanto jazz, assim. De eu sentir os caras falando, meu, que legal é isso que a gente tá fazendo. Vamos continuar, sabe? Vamos fazer 15 minutos disso. Uhum. Eu vejo também, uma cara. Brincadeira também, assim, que, não sei, eu já ouvi uma crítica, por exemplo, ao prog, que era assim, meu, eu acho um saco ouvir esses caras que levam a música a sério demais. E eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Tipo, nossa, meu, será? Cara, porque ao mesmo tempo, o punk, talvez eles levem mais a sério, porque eles estão colocando tudo que eles têm pra expressar ali, sabe? Sim. Então também é você colocar a música num lugar de verbalização, às vezes até do que não é... Real, exato. Eu também acho, cara. Pô, é o famoso jazz. O problema do jazz. Tipo, por que jazz era bom e os grandes jazzistas eram foda, tudo era absurdo. E eles tocavam... E por que até que eles tocavam muito? Porque eles não levavam a sério. O bagulho é tipo assim, quanto melhor o play, mais diversão eu vou fazer, mais zoeira eu vou fazer, mais peça eu vou conseguir pegar no coleguinha, tá ligado? Mais, tipo, vou arrastar o bagulho e dar risada e ficar doidão, tipo... Esse era o ponto. Aí, tipo, vem uma galera que resolve, tipo, dar uma organizada e aí, tipo, o bagulho começa a ficar sério, entendeu? Aí ficou sério? Boring. É, talvez. Então, o tema polêmico que eu queria falar, ele não é, tipo, que nem esse pop, prog e punk. É só o do ouvido. MPB. Tchan, tchan, tchan, tchan. Nossa, esse é muito, muito polêmico. Sim. Tipo, eu quero realmente saber, tipo, assim... Na lata, tipo, aqui vai, aqui não vai, nunca, assim. Tipo, nunca irá. Porque eu tenho bem definido, cara. E assim, eu queria dizer que, tipo, eu e o Max, tipo, a Ju não vai defender tanto que eu já sei, mas a gente é defensores do MPB. Amantes, tipo, estudiosos, né? Não, não, fala sério. Não, não me coloca o Max nesse lugar. É um violeiro, entendeu? Ele veio lá, entendeu? Lá de longe, lá do sertão, entendeu? O cara toca vela caipira, usa chapéu, tipo... Quem sabe uma boa bota, então é... MPB. Não, não, calma, eu só preciso me defender aqui que eu amo MPB, tá? Só quero deixar isso bem claro. Mas talvez a minha... Talvez realmente os meus limites sejam um pouco... menores, assim. É sempre... MPB é muito delicado. Porque, Primeiro vamos falar sobre isso, né? É, porque eu acho que assim, sim, aquilo que a gente tava falando do punk, da coisa afetiva, das pessoas se conectarem com esse estilo de música, por escutar e falar, meu, que coisa forte, que coisa... Com a MPB, as pessoas que normalmente a gente convive, né? Amigos, enfim, familiares. As pessoas têm muita memória afetiva com o MPB. Sim. Então, às vezes, é das um boas assunto e das ruins. Muito cabeludo. Porque você vai fazer uma... Sabe, não é nem que você quer, né? Você tá falando mal do negócio. Você vai fazer uma crítica e aquilo chega pra pessoa como uma crítica a ela. Ou a família, né? Enfim. Então, é um assunto muito delicado. Sim, e eu acho que, cara, 50% das coisas que mais me emociona, tipo, tocada repetidas vezes, tá ligado? É, tipo, coisas que a gente diria da MPB. Apesar de que eu sou bem a favor do MB. Sim. Sem o P. Uhum. O P pra mim é um pouco confuso, porque aí eu consigo deixar, por exemplo, um Sugarcane Fields Forever como MPB ou MB, melhor assim, e consigo acreditar que isso é uma verdade total, entendeu? É música brasileira, esse é um fato. Sim. Tipo, como até, tipo, por exemplo, Conjunto Oruã, não sei se vocês conhecem, que é uma banda do Rio bem anos 90, assim, é MB, é música brasileira, saca? Apesar de ser uma banda de rock num certo sentido. E sabe, tipo, Não é só pandeiro, saca? Tipo, não é mesmo. Tipo, longe disso. Mas também é, entendeu? É, e esse mas é eu outro, quero, outro eu vou tópico falar já. Difícil, né? É, de exato. Discutir. Mas eu vou estralar, assim, mano. É que o negócio é assim, o que é MPB? É a música produzida no Brasil ou é os compositores consagrados do Brasil? Brasileiro. E também é outra discussão. É uma questão estética, sim, uma questão... territorial, geográfica. Exato. Não, geográfica histórica, tipo, de datas, porque, de anos. Né? Tipo, totalmente, tipo. Mas o ponto é, sobre eles e sobre tudo. Fora Chico Buarque. Não, para, Théo. Eu não gosto de Chico Buarque. Tipo, eu não gosto, eu não escuto. Tem uma música, tipo. Tem uma música, por exemplo, o Chico Buarque escreveu Beatriz, que é uma música que eu acho maravilhosa. Mas se não fosse o Milton cantando, eu nunca ia escutar essa música, tipo, realmente, assim. É tipo, eu não gosto de Chico Buarque, eu vou escutar aquela, o Você Não Entende Nada, eu pulo o cotidiano. Tipo, ele realmente, tipo, não me agrada e é bem no sentido sexpistônico do Max, dessa questão, tipo, não vou com a cara do cara, tipo, mesmo, uma coisa que não me pega. É tipo, eu tenho um problema sério com samba que não é de sambista. Tipo, isso de vez em quando me incomoda, que também é outro problema polêmico, tá ligado? Então, você tá, cara... E eu não tô cheio nem aí das hoje. Polêmicas. Eu acordei, juro, eu acordei hoje, escutei aquela música Revirado Negro Léo, e é tipo, eu tava na sintonia do clima dela. É tipo, então eu acordei, tipo, meio monstro, assim. Falem sobre isso. Olha, eu acho que... É difícil, eu também paro no Chico. Eu paro. Yes! E assim... Mas eu queria ressaltar que não é uma questão com ele. Eu acho ele um compositor... Não sei, um compositor também, não sei, mas eu acho ele um letrista, assim... Desigual. Ponto também, fora da curva. Concordo. E... Mas tem alguma coisa que não cola afetivamente. É, nossa, de fonograma eu aqui. Acho muito estamos falando lindo. De fonograma. Eu acho muito lindo. É um tipo de música. É um tipo de música que eu escuto e realmente me dá vontade de chorar, assim. Pra mim, cai nesse lugar. E é uma questão. E tem questões afetivas da vida, de longas datas. Não especialmente de criança, de família, sabe? Mas, mas não sei, sempre foi uma coisa que me enganchou muito mais do que um Caetano. Me enganchou muito mais, sabe? Muito mais, assim, até do que um Gil, tipo. Mas aí também é uma questão minha. Eu sou completamente miltonizada. Putz, sou... é. Bom, pra acho que a gente... Pra mim é Milton Nascimento na veia, assim, pra exato. Sempre. Pra mim, tá o Milton abriu sempre. A boca, salvou a música já. Começou bem, tipo... Exato. Não, o Milagre dos Peixes nossa. Tá provavelmente não no abriu meu também tá bom. Top exato. 5 álbuns preferidos da bom, minha bom, se vida, o Milton tá assim, sentado lá, meio parado, a gente já tá gostando, né? Realmente, o Milagre dos Peixes, assim, se tem alguém ouvindo nossa. A gente que para aí, tem alguma coisa errada. Eu não desliga quero, sabe? Esse programa. Eu não quero ser autoritário, mas assim, Milton não dá pra parar nele. Principalmente no Milagre dos Peixes, não dá não, pra parar não dá, aí. Não dá, não dá. Senão... Não, não, eu não fiquei, mesmo, tipo... Eu fiquei muito recalcada, porque eu vi uma pessoa no feed do Instagram que fez... uma tatuagem do Milton, e eu queria muito, era a única tatuagem spa que eu teria feito, era essa, assim, da capa do Milagre dos Peixes, assim. Nossa, é surreal de linda essa tatuagem. E a capa, esse disco é lindo também. É, nossa! Demais. O LP é foda. É tudo, LP a história é foda. Desse disco é tudo maravilhoso. Sabe? Porque tem isso também, é que tem o de estúdio, que foi todo censurado. Aí tem um exato. Ao vivo, isso que é com um som imaginário. E, sendo, é foda. E uma orquestra regida pelo Paulo Moura. É tudo inacreditável. É surreal, é surreal. Ou, por exemplo, outro limite que eu acho interessante. Eu sei que a Ju já não é muito do Caetano, mas eu acho esse limite... O Caetano é um cara... Que lançou muita coisa também, né? Muita então tem, tipo... Coisa. Eu diria que tem uma primeira fase, que é, tipo, desde o primeiro dele, que é 69, talvez, até 78 ou 79, que lança o Cinema Transcendental. Aí, depois do Cinema Transcendental, a gente tem a fase meio Cores e Nomes, e tem o Estrangeiro, que é produzido pelo Arthur Lindsay, e eu tenho várias outras coisas. Mas eu queria saber do Banda C. Ah, da trilogia C? É. Que vocês, eu tenho me reconectado com essa trilogia. Uma coisa que eu lembro que quando saiu o primeiro eu não gostei, assim, necessariamente. Eu lembro que eu vi um show na Virada Cultural que tava particularmente cheio e desagradável. Mas, tipo... E hoje em dia, tipo, eu escuto aquela rock, saca? O... A cara de botó. Eu acho maravilhosa essa música. Tipo, eu acho essa música maravilhosa. É, eu acho assim, o Caetano, ele tem... muitos limites dentro dele, dentro da discografia. Sim. E as pessoas têm limites muito diferentes dentro da discografia do Caetano. Tem gente que, assim, nunca escutou a parte 60, é só 70. Tem gente que vai até 70, 80, tem gente que para nos 80. Eu acho maravilhoso como varia isso. É louco. Uhum. Mas o que eu não gosto do Caetano é tudo que é careta, cara. Então, aí essa questão, o que é careta também? Porque eu tinha muitas questões com... muita coisa do Caetano, até que um professor meu falou assim, se você fala que só gosta da fase dos anos 70 do Caetano, você não gosta do Caetano. Isso é um fato. Isso é um fato. E eu fiquei completamente paralisado com essa frase e enfim, comecei a de fato escutar. E aí o que me leva... Que é por isso que eu não gosto de Caetano. Talvez. Mas isso foi o que me levou à trilogia C. Sim. Que era uma uma parte do trabalho dele que eu nunca tinha escutado. Que é, só pra lembrar, ZZ... É, aí começa com C, né? É começa C. Com C, aí é ZZ e o Abraçaço. Então, e pra falar, é uma banda de jovens. É tipo, o Caetano, ele tem uma fase... Até os anos 70, com bandas novas, tem a Banda da Terra, tem a banda que é o Macalé, o Tony Gordy, o Tuti Moreno, tem o Duprá e os Mutantes, e... Acho que Mutantes não, só o Duprá, né? E aqueles, os... Los... Alguma coisa que era... Sim. Los Beach Boys, que era aquela banda argentina, né? Sim. Bem na primeira fase. E aí, muito tempo depois... que ele grava o Fina Estampa e aquelas bandas com o Jacques Moreira Limbaugh, a galera fodona. Ele volta pra essa banda Power Trio Rock and Roll com três jovens. E ele volta pra uma pegada mais de composição, né? Antes ele tava num momento mais de intérprete, né? Exato. Que então, é muito bom também, que é muito interessante ele se dedicar só a esse trabalho de releituras, mas... É. Mas esse é o trabalho que mais me incomoda do Caetano. Também. É a parte que é tipo... Anos 90, num certo sentido, saca? Tipo, anos 80 eu gosto muito. Tipo, pô, Cavaleiro de Jorge, Ela Me Deu Um Beijo na Boca. É demais, o Estrangeiro, demais. Tipo, o Arthur Lindsay, tipo, comendo tudo. É. Tipo. Mas o Estrangeiro... O Estrangeiro é 89. Mas 89. Ele é bem anos 90. É, de um jeito é bem bom. Porque, é de um porque jeito tem o Arthur ótimo. Lindsay, né, cara? É, cara. Faz toda a diferença. É, o Arthur Lindsay é foda. Ele é foda. Cara, Arthur Lindsay é foda. A gente falou do Brian Eno muito no último episódio, mas ele é um cara que, assim... É. Putz grila. Nossa, exato. Eu gosto muito de acompanhar ele no Instagram. Assim, também, ele é figura. Ele posta várias fotos. Gosto de estar, assim... Tá com ele, né, Júlio? Tá próximo. Caralho, mano. E, tipo, o que vocês não conseguem escutar? Tipo, um clássico da música brasileira que não vai, tipo assim... Mas não é que não vai, tipo, uma parte... Tipo, Ju, você gosta de uma boa música do Caetano, sabe? Não, eu gosto. Exato. Como, tipo, uma boa música do Chico Buarque, eu escuto também. Sim. É, não são limites. Com outras pessoas cantando, obrigado. Sabe? Não, com Milton. É, sim. Com outras pessoas. É, mas a gente ainda não chegou nessa parte realmente cabeluda do assunto, que é o que não dá mesmo, né? O que a tipo, gente não gosta. É, pra mim, eu tenho um limite muito claro, que é tipo assim... Maria Gadu, Maria Rita e o mais polêmico, como é que chama mesmo? Eu até esqueci o nome, fiquei tenso. A Maria Bethânia. Oh! Maria Bethânia. Nossa, eu gosto da Maria essa. Bethânia, cara. Respeito ela. Theo, você é ótimo em polêmica, cara. Mas Maria Bethânia não dá. Tipo, e defendo a Marisa Monte. A Marisa Monte é foda. Tava tocando Maria Bethânia na novela agora. Tava gostosinho. Não consigo, cara. Não consigo. Tipo, no Doces Bárbaros, tipo... Eu gosto de Doces Bárbaros, mas não por ela mesmo, tipo... Mas o que que pega pra você? Cara, pega primeiro num sentido bandal arrangístico da Maria Bethânia. Que é sempre parece que, tipo... Uma banda sem característica. É uma coisa geral. Sim. Saca? E a banda só tem característica quando tem os figurões... Desses períodos anos 60 e 70 com ela acompanhando, que uma coisa vai pra cá, uma música de alguém, uma coisa vai aqui. E, tipo, realmente o timbre da voz dela, tipo, não é a coisa que mais me agrada, apesar de ser uma grande cantora. E, tipo, a escolha de repertório que ela escolhe interpretar. Tipo, de vez em quando é muito interessante, e ainda mais com coisas regionais interessantes, músicas do Caetano bonitas, mas... Ela não me propõe nada. Eu acho que tem que ser propositiva a coisa, saca? Sim. Ainda mais ocupando um lugarzão desse, né, cara? Que assento, né? Pra mim, eu acho que os maiores limites, assim, de coisas que realmente... Eu admito até ter algum tipo de preconceito no sentido de nunca nem ter ido... atrás o suficiente pra sustentar, mas é também nessa onda de argumento de que nunca me tocou e não sinto nenhuma curiosidade de ir atrás, não sinto nenhum estímulo pra ir atrás, que é, assim, numa linha de Belchior, Elis Regina e Secos e Molhados. Olha, falou tudo, Ju. É, você falou polêmica. Outra polêmica forte. Mas queria dizer que, assim, Secos e Molhados é o bicho. Mas Belchior e Regina, eu não escuto também. Nossa, não. Apesar. Não. Olha que coisa louca. Olha eu sendo, tipo, um merda, assim. Tipo, olha essa situação. Tipo. Eu não gosto muito de Belchior mesmo. Apesar de que eu acho que aquele disco dele, o classiquíssimo, o Capa Azul, como é que chama? Alucinação. Alucinação. Tipo, ele tem grandes arranjos, a banda é da hora, tipo, é interessante, saca? É um disco interessante, tipo, apesar de não me agradar. A Elis, tipo, realmente não rola. Mas o Belchior é, tipo... eu tava vendo aquele filme Amarelo, do Emicida. Amarelo, né? Que ele lançou. Eu fiquei muito emocionado no filme. Chorei. Tipo, eu não sou muito fã de Emicida, tipo, gosto, respeito, o cara importante, assim, mas realmente fiquei muito emocionado. E tem uma cena que uma das músicas dele, eles cantam: tenho chorado demais, tenho chorado pra cachorro. Esse refrão é de fuder. É mesmo. Você pode não gostar, mas tipo assim, cala a boca de qualquer um quando solta esse refrão. É mesmo, é verdade, tá. Pra mim, a questão com... Pra quem não gosta de Belchior, eu entendo, mas eu, assim, agora me expresso como uma pessoa que não gosta muito do Chico, mas que admira ele como um letrista. Eu diria pra dar uma olhada nas letras do Belchior. Sim, porque concordo, eu entendo plenamente. Não gostar da música. Uhum. É uma sonoridade muito específica, que muitas vezes vai pra um lugar de explorar o que a gente entende meio por um brega, que eu entendo totalmente, sabe? Não colar. E às vezes até ser incômodo, porque é... Sim. Porque é meio pontiagudo, assim, o brega. Uhum. Mas... É assim, isso, as letras têm propostas muito interessantes, sabe? Pensando em composição de canção, tem propostas muito interessantes. E isso é não que sendo um fã, até na melodia, assim, né? E eu não sou um fã, assim, enlouquecido do Belchior. Sim. Gosto, mas é isso. Não sei, não passei muito do Alucinação, por exemplo. Sim. Não, eu também não... Assim, não tenho uma relação... É isso, não diminuo ele como artista, mas mesmo tendo eu acreditando quando você me fala, Max, assim, tipo, não sei se isso ainda me motiva a abrir aqui o álbum pra ouvir. Eu também não vou abrir. Na prática, as coisas são outras, né? O discurso Destruiu, é, né? Muito... Mas, pô, Ju, agora que você tirou uma onda aí, eu realmente não... Eu fiquei meio chocado com a crítica aos Secos e Molhados enquadrados nessa trinca. Eu queria voltar pra essa polêmica, eu achei muito tipo, boa. Na moral, porque Secos e Molhados... Eu acho foda não, pra caralho, assim, tipo... Mas também, os Cegos e Molhados, ele é uma questão, assim, também muito... Eu não sei, eu lembro muito no colegial de ouvir de tabela, nunca ter sentido o negócio me pegar e criei uma barreira, saca? Sim. Tipo, meio, tá, não é um som que eu vou ir atrás, sabe? Não é um som que eu vou voltar, não é um Nossa, som... Nossa, ele é meu problema de infância, um pouco. Isso de ouvir demais por tabela pode estragar qualquer álbum. Tudo. O Transa do Caetano. Ainda mais na música brasileira, cara. Puta, porque é uma pariu. Coisa muito tangente. Né? Acabou chorando pra mim. Acabou chorando. Mas assim... Nossa, que ódio. Mas cara, tem uma coisa. Desses dois discos, tipo, são discos que eu realmente escutei muito. Todos nós, tipo, muito. Gastamos, né? Gastamos. Muito. Mas... Agora que, tipo, não é sempre a primeira opção que eu vou colocar uma música num rolê, tipo, toca um Transa, tipo, não é mais assim. De vez em quando, quando ele aparece por algum motivo, eu, tipo, sei lá, outro dia eu lembro que eu tava com uma amiga no sítio, assim, a gente foi faz acho que um ano já. Foi passar uns 2 meses lá e a gente tava sentado, assim, fim de tarde, tá ligado? Na piscina, vendo o sol cair, botando uns sons. E alguma hora alguém esqueceu de botar o som e entrou no aleatório. E caiu um Yudonome. Cara, fiquei emocionadíssimo, assim, tipo, eu perdi o chão. Tipo, com uma música que, tipo, eu não coloco mais porque cansei dela. Todo mundo já tocou, sabe? Sim. Eu sei tocar, tipo, todo mundo sabe tocar, já escutei 1000 vezes. Mas, tipo, ela caiu, tipo, como uma luva. Como o próprio Acabou Chorare. Tipo, outro dia, assim. Eu não sei, tem uma coisa, né, voltando um pouco talvez pro tema do nosso primeiro episódio, da máquina. Essa coisa do Spotify, você bota um álbum pra tocar, e aí ele vai depois pra rádio do álbum, sabe? Tá. E ele vai tocando música. Exato. Depois eu consegui desativar isso, que foi ótimo. Mas antes, sem brincadeira, cara, eu podia estar ouvindo Radiohead, eu podia estar ouvindo Arthur Lindsay, podia estar ouvindo Caetano, não importa o que fosse, ele sempre dava um jeito de chegar no Acabou Chorare. É, não, eu não sei o que aconteceu. Não, a mesma coisa. Eu não sei que algoritmo é esse, mas ele sempre chegava no Acabou Chorare. Ele ia indo, às vezes, bem sutil, assim, e acabava. E volta e meia era a tipo menina assim, dança. Né? Quase tipo, sempre. E do nada, Só que tipo, quando, sabe, quando... Quando você tá escutando Yola Tengo e acaba nisso, não faz sentido, sabe? Não... Então, só queria expressar essa opinião que ficou pra trás. Eu achei essa valiosa. Uhum. E posso só falar de mais uma pessoa que a gente não comentou? O Tom Zé. Ah, eu demais. Tom Zé. É que a gente deixou de lado os queridos, né? Tom Zé, puro Walter suco Franco, Jardes. A gente não falou nada de quem a gente ama. Jardes, exato. Puro suco do milho. E Caetano e Gil também, mas... E do Gil, cara. Ninguém falou mal do Gil, é nóis, cara. A gente assim, queria polêmica, ó. A gente queria só polêmica. Pra mim, se eu vou falar assim, dos que eu mais gosto, sempre vai ser Milton, Jardes, Tom Zé. É. Calma aí, segura isso, segura isso. Ó, galera, o nosso tempo está acabando. E tava muito bom o papo. Mas eu acho que pra terminar o papo, com chave de ouro, assim, saca? Tipo, um negócio que vai realmente ser a grande polêmica sem discussão. É, agora, pra tocar a vida, eu queria saber. Top 6. Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, Milton Nascimento, Jardim Macalé e o Tom Zé. Eu já sei o meu. Manda aí, Max, que eu preciso pensar. Manda. Não, Max, quero saber do Max. Tá com uma cara tenso. Ah, eu tô tenso mesmo, eu achei tenso esse... porque ranquear é tenso, os artistas, cara. É bem difícil, né? É, o artista é tudo, é realmente uma coisa generalizada. Olha, eu acho... Eu vou fazer um, assim, como a gente tá tendo que pensar na hora, eu vou fazer ele absurdamente subjetivo e não definitivo, tá? É isso aí. Então, não sei. Porque eu acho que pode vir de vários lugares, né? Desde, assim, o que você ouve mais até o que você ouve menos, mas às vezes te pega mais. Sim, então, acho que nesse sentido, eu teria que colocar em primeiro lugar... Macalé. Eu acho que... O Milton, sabia? Uau! Que acho que tem uma experiência... meu, que às vezes é quase espiritual, sabe? Escutar Com Milton. Certeza. Sim, não. Então, totalmente. Ontem então, eu tive acho uma que dessas, eu colocaria assim, ele... Bem bêbado, às 4 primeiro, da manhã com Beatriz. Assim, por essa questão... segundo, acho que eu colocaria o Gil, talvez por tempo de escuta. Sim. Tom Zé, porque, meu, composição, arranjo, é Tom a Zé. A sua cara, Tom Zé, Camargo. É Tom Zé. Jardes, que me pega demais. Não, mentira, vou ter que colocar o Caetano antes do Jardes, atualmente. Tá. Porque não escuto mais tanto Jardes quanto eu escutava. Acho que eu tô numa admiração mais distante do Jardes nos últimos tempos. Então eu coloco Caetano, que escuto muito. Jardes e, puxa, acho que fico chico aí pra... Fundo do poço, caralho. É, mas com muito respeito como letrista. Tá, então, ó, o meu é bem simples pra mim, assim. É uma coisa que... Gil primeiro, porque, tipo... O Gil me arregaça, assim, de um jeito absurdo. Tipo, o Gil é o cara. Tipo, compondo, tipo, escrevendo, tocando, pensando, sentado, sem falar, falando, tá ligado? E depois o Gil, com certeza, o Caetano. E depois do Caetano, com certeza, tipo, isso aqui, eu tenho muita convicção nessa lista, assim. Saca? Aí depois é Milton... E é Macalé e o Tom Zé, esses três é uma organização que é um pouco por necessidade, eu queria que eles fossem todos grandes. E tipo, e o Chico Buarque, ele na verdade, ele tá tipo em, sei lá, 34º, mas como a lista é top 6, Chico Buarque lá no fundo, só pedra no rio, só pedra no rio. Ai meu Deus, que... O Milton já é uma carpa, entendeu? Tá, o meu, bom, eu também, Milton tá em primeiro pra mim também. Em segundo, assim, é isso, no momento eu tô escutando bastante Jardes, é talvez uma das coisas que eu mais tenho escutado de música brasileira, assim, recentemente, e tô pirando muito nele, e então vai em segundo. Em terceiro, eu vou ter que dizer o Tom Zé. Em quarto, é que assim, é isso, eu tenho, em quarto, fica... Chico e Gil, tá? Eu vou roubar. E em quinto ficou o Caetano. Oh, mas eu gostei que a gente defendeu o Tom Zé em grupo. Total, é sobre isso. É que não defender o Tom Zé é muito demodê hoje em dia. Nossa, cara. Pelo amor de Deus. Então, gente, eu fiquei muito feliz, gostei muito. Queria agradecer a vocês todos, queria que vocês agradecessem também. E queria dizer uma coisa muito importante antes do agradecimento final, que é, se você não sacou que é algum som, ou não conhece nada que a gente falou, mas gostou do papo, ou não conhece, não gostou, mas quer ouvir as músicas, a gente vai fazer as playlists, uma playlist que vai ter todas as músicas do Bom Demais cronologicamente, pra você ir lá conferindo. Do Poucos Ouvidos. Do Poucos Ouvidos. Putz, então a gente vai fazer uma playlist que tem todas as músicas do Poucos Ouvidos, Loucura da Rádio, né, cara? Pra você ouvir lá. Então vá acompanhar a playlist do Poucos Ouvidos pra se enturmar aqui do papo. A gente vai botar todas as músicas nessa mesma playlist. Exato. E, enfim, vai criando uma grande playlist. Se você ouviu e também achou que tem alguma coisa que faltou, manda pra gente. Aí. A gente vai falar, vai escutar se não conhecer. Quem sabe... Bom, vai ser melhor que Chico Buarque, então. Muito bom. E agradecer muito a Rádio TV Mundo Novo e a galera, e a nós demais mesmo, realmente. E muito obrigado. Fiquem com Poucos Ouvidos. O puro suco do milho do seu sábado. Poucos Ouvidos. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Tô brincando, gente. Vai gravar, vai sair.